Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós ouvimos as suas súplicas, os pedidos, as pessoas implorando pelo maior programa de game show da internet brasileira, quiçá mundial, que é o quê? O programa com o melhor nome, o Projeto X Cabeça Quiz, onde os nossos integrantes se enfrentam para saber quem realmente é o mais inteligente ou aquele que conhece mais das categorias que colocamos aqui. Oh. Novamente trouxemos aqui uma dupla que tem muito potencial, espero que eles errem todas, esse é sempre o objetivo, ou que façam pontos negativos, como o Mug fez da última vez. Seiji, sua resposta. Resposta, não sei. Peraí, porque quando Seiji, eu perco... Você perde 500 pontos. Eu tô com negativo, 500, menos 500. Cara, demais, velho. Menos 500 pontos. Começamos bem, começamos bem. Nós temos aqui o nosso querido amigo que não tem senso de direção, se perde pelo contínuo espaço-temporal, o Jim. Ah, então, é bom que daí se eu ficar negativo, quer dizer que eu só errei o lado. Talvez, você ganhou pontos pro lado errado. Na verdade, eu ganhei ponto ao contrário. Eu posso. É tipo isso. Passiva. É uma ótima lógica de jogo. Essas piadas de exatas, ai meu Deus. E do meu outro lado temos a sempre azarada, aquela onde a zica não sai de perto, a Dri. Se eu não fizer ponto negativo, eu já fico feliz, sabe? A única meta que eu tenho, não fazer a pontuação do Mug. O resto a gente contorna. Aqui me auxiliando e prestando também ajuda ou não aos nossos participantes, aquele que foi o mais aclamado da competição passada, o Seiji. Sempre evoluindo, além de podcaster e token de game show, pelo que me disseram agora, eu também sou participante do Masterchef. Maravilha. Vindo direto no Masterchef. E fazendo a função mais importante desse programa, que é me ajudando com os números e com toda a parte técnica, temos o Kiba. Vamos então às regras para vocês, ouvintes, e também para os nossos participantes. Senta que lá vem a história. Começando com a regra primordial, que é o quê? Antes de mais nada, essa é a mais importante de todas, que é eu mando no programa. Então, independente da sua opinião, a resposta que vale é a que eu dou. Então não há nenhum tipo de revisão, não há nenhum tipo de choro, somente o Kiba e eu podemos discutir com relação às respostas. Tá? Então, aceitem isso, essa é uma ditadura. Bom, o nosso jogo consistirá em 3 rodadas, cada uma composta por 4 perguntas. Sendo que cada pergunta tem uma pontuação específica referente à rodada em que ela está sendo feita. Ou seja, as perguntas da primeira rodada valem 1.000 pontos, as da segunda rodada 2.000 pontos e da terceira rodada 3.000 pontos. Os participantes vão responder as perguntas de maneira alternada, escolhendo entre as 8 categorias disponíveis, que eu vou falar mais pra frente quais são. Ok. O participante só vai poder repetir uma categoria depois de ter respondido ao menos uma pergunta de cada categoria existente. Ou seja, vocês são obrigados a responder uma de cada uma das 8 e só depois repetir qualquer uma delas que vocês gostem mais. E aí cabe a estratégia de vocês deixar as perguntas para determinadas rodadas. Certo. Cada participante tem 10 segundos para formular a resposta. Ou seja, um tempo para você pensar e ao final da resposta, pode dar a resposta antes também, caso o quê? Caso o participante erre ou não formule a resposta no tempo estabelecido, será dada a vez ao seu oponente, que vai poder responder essa mesma pergunta, só que recebendo metade dos pontos originais. Ok. Então, o seu oponente também tem chance de pontuar, caso você erre. Uma vez, durante cada uma das rodadas, 1, 2 e 3, vocês vão poder usar o Sage Token, que vai permitir que o Sage responda a pergunta por vocês. Oh yeah. Se vocês acertarem, perfeito, vocês ganham a pontuação. Só que, caso o Sage erre, o que, né, a gente sabe que é uma chance pequena, mas pode acontecer, o participante perde a metade dos pontos que valeriam aquela pergunta. Ou seja, se o Sage errou uma pergunta da primeira rodada pra vocês, vocês perdem 500 pontos. Gente, que triste. Entendeu? E o oponente ainda pode responder a pergunta, se o Seiji errar. Como já disse, eu aceito propinas pra errar de propósito, gente. Gente, que coisa horrível! E se o Seiji errar, e eu resolver tentar usar o Seiji de novo, o Seiji Toki? você perde metade da metade. Metade da metade. Ou então, seja, se ela chegou pra você valendo 500 pontos e o Sage errar, você perde 250 pontos. Tudo bem que é muito provável que isso vá acontecer, mas... Porque o Sage já errou uma vez, né? Tudo bem. Você vai riscar mesmo, é... Mas vai que, né? E ao final, obviamente, aquele que, com que tiver mais pontos, vence. A gente já deixou claro, não pode nenhum tipo de consulta, seja celular, seja internet, seja Barça, seja coleção Larousse, seja qualquer coisa. E, claro, familiares, pessoas que moram com você, nada disso é válido. Pô, mas não, eu comprei ligação, um monte de enciclopédia só pra isso? Não, não pode jogar, não pode usar. Não vai, até porque elas nem vão servir pra nada. Pelas perguntas que a gente fez. Olha o nível da qualidade. É o nível de maldade no coração dessas pessoas que eu não consigo entender. Mas vamos, por que não? Ai, ai. E finalmente, a grande cereja do bolo são o que? As nossas categorias. Que são série e TV, cinema, livros e HQs, animes e mangás, games, cultura inútil e internet, música e aquela que todos amam, coisas que o cabeça curte. Meu Deus, tinha esquecido disso, caramba. Você tinha esquecido coisas que o cabeça curte, que é a melhor porra. Categoria. Exatamente. E como da última vez, o nosso método para decidir aquele que vai começar é o seguinte. O Kiba, que é o nosso contra-regra oficial, vai mandar no meu PVT um número de 2 dígitos. E vocês dois vão mandar também no PVT dele. O Kiba vai fazer a conferência. Só para então vocês saberem. O número escolhido pelo Kiba foi o número 99. Ou seja, o último vídeo de 2 dígitos, tá? Acima disso não poderia. A Dri escolheu o número 58. O Jin escolheu o número 50. Ou seja... A Dri começa. Vamos falar do que importa, que é a diversão, que é o sangue, que é o combate. Dri, dentre as categorias que eu te disse, qual é aquela que você vai primeiro escolher responder? Lembrando que as 4 primeiras perguntas valem 1000 pontos. Já que eu tô nessa vibe hoje, vamos de game. Vai que dá, né? Vamos de games. Então, Dri, dentro da... Ah lá, além disso, eu vou te dar o número de perguntas que eu tenho e você vai escolher. Porra. Ou seja... É, vai cair na sua mão, porque obviamente tem perguntas difíceis, perguntas fáceis e perguntas impossíveis. E eu não quero me responsabilizar por isso. Em games nós temos 10 perguntas. Caralho. Qual pergunta você quer responder? 8. A pergunta número 8. Ah, essa é o tipo de pergunta que eu adoro. Puta merda. Meu Deus, meu Deus. Essa é muito mais legal e é das mais difíceis. Olha, eu tô pagando por todos os meus pecados, né? Vai, manda. Essa pergunta obviamente é do Kiba, abraços a ele. Dri, coloque em ordem de lançamento no Japão. Caralho. Os seguintes jogos. Japão. Ou seja, do mais antigo pro mais novo. Lançamento no Meu Japão. Meu Deus. Os jogos são Tetris, Super Mario World, Duck Hunt, Pokémon Red e Super Mario Kart. Tá bom. Dri, você tem 10 segundos contando pra formular a sua resposta. Pronto. Vamos lá. Tetris, Duck Hunt, Super Mario World, Pokémon Red e Super Mario Kart. E a sua resposta, obviamente, está errada. Claro. Não. Não acertou. Jim, você tem agora 10 segundos para tentar colocar Caralho, esses velho. Jogos em ordem. Só uma dica, não chute a mesma que a Dri, né? Porque obviamente vai continuar errado se você chutar a mesma ordem dela. Mas, vamos lá. 10 segundos. Qual a sua resposta? Tetris, Duck Hunt... Pokémon Red, Super Mario World e Super Mario Kart. E a sua resposta está também errada, Jim. Você não conseguiu. Ei. Ou seja, empate em 0 pontos. Eu tava em dúvida, porque o Tetris ele ficou muitos anos na União Soviética sem sair do país. Então eu tava em dúvida se ele realmente teria saído primeiro lá no Japão. Seiji, você saberia a resposta não. dessa? Ou você quer dar posso o seu chute? Posso tentar chutar. Nem quer dar não, seu posso chute? Tentar chutar. Tenta, dá o seu chute. Pô, aí, eu sei que o Mario Kart é o último. Ponto. Vamos ver. Vou tentar, não sei. Deve ter sido Duck Hunt primeiro. Tenta aí, Duck Hunt, Tetris, Pokémon Red, Super Mario World, Super Mario Kart. Ou seja, também erraria. Porque a ordem e os respectivos anos são o Duck Hunt em 1984, o Tetris em 1989, Super Mario World em 1990, Super Mario Kart em 92 e o Pokémon Red apenas em 96. Caramba, como assim? No Japão? Eu tô bem triste. Nossa, eu pensei que fosse antes. A Dri marca 0 pontos em sua primeira rodada. O Jim não conseguiu ganhar aí o rebote. E é a vez dele escolher agora qual categoria quer responder. Eu quero livros e HQs. Livros e HQs. 8. Ok, nós temos a 8, tá? E curiosamente, é uma pergunta de mesma categoria. Só que, né, do mesmo estilo, só que, ó, claro, agora tendo a ver com livros. Vamos lá. Olha só, me fudi. Jim, coloque em ordem cronológica, caralho, do mais antigo para o mais novo. E nem tem tantas dessas, vocês tentam com muita sorte no chute. Posso mudar meu número? Não. Os seguintes livros do Stephen King, tá? São só livros do Stephen King, você tem que colocar do mais antigo para o mais recente. Exato. Carrie a Estranha, O Cemitério, O Iluminado, It, a Coisa e Novembro de 63. Vamos lá, gente. Supletivo. 10 segundos, Jim, qual é a sua resposta? É Carrie a Estranha, O Iluminado, A Coisa, Novembro e O Cemitério. E a sua resposta está errada. Também errou. Errou. Tá bom. Não é esta a ordem. Dri, você, a mesma pergunta. Ai, nossa, tá. 10 segundos. Tá bom, calma. Qual é a ordem que você acha que esses livros foram lançados? O Cemitério, Carrie, It, Iluminado, Novembro de 63. Tá errado, mas foda-se. Você adiantou e está errada também a sua resposta. Seiji. Cara, eu não faço a menor ideia. Uau. Eu acho que o novembro. Eu nem sei qual é o primeiro. Eu não faço a menor ideia qual é o primeiro. O Jim foi o que chegou mais perto. Claro. Tá? Nos chutes, os livros foram, com os anos, Carrie a Estranha em 74. Acertei. O Iluminado em 77. Acertei. O Cemitério em 83. It, 86. Tem duas datas aqui, mas o Novembro de 63 é de 2013. Tem um 2011 aqui, mas essa é a ordem dos livros. E teria uma pergunta bônus caso vocês acertassem além de tudo os anos. Eu acertei. Vocês, poxa, não foram tão bons. Eu só inverti um. Exatamente, mas esse jogo é injusto por causa errou, disso. Errou, vai a merda. Errou é erro. Entendeu? Primeira pergunta da primeira rodada. Passamos então para a segunda pergunta da primeira rodada. Lembrando que vocês dois ainda têm cada um 6 de token para utilizar. Okay. Dri, sua vez, qual categoria você quer responder, não podendo responder games? Música. Música. Música é uma das mais difíceis. Que legal. Pra mim. Você tem 9 perguntas em músicas. Eu quero... Qual você quer responder? 2. A 2? Quer ver a mão? Quer ver o dedo podre de novo? Quer ver? Essa é boa. Aí, vamos aí. Lá. Dri, qual a maior turnê de todos os tempos? A maior turnê de todos os tempos. Valendo, seu tempo tá contando. 10 segundos. Dri, qual a sua resposta? Eu tenho que falar a banda, tenho que falar o... Tipo... Se você puder falar a banda e o nome do show, ajuda. Vamos para dos Rolling Stones, que eu acho que passou pelo Brasil, eu acho. Do Rock in Rio. De qual ano? Do qual dos anos que eles passaram algumas vezes? Gente, começo dos anos 2000. Foi tipo uma turnê recente, foi grande pra caralho. Não sei. Ok. Não vou saber. A sua resposta está errada. Claro. Infelizmente. Não foi a turnê do Rolling Stones no Brasil. Jim, também 10 segundos pra você contando. Eu vou chutar Linkin Park. Não, porque ela tá errada, a sua resposta. Ah, a Dri tava certa. Também não. Mas é que a gente já tá sendo Sage. Qual seria o seu chute para essa pergunta? Queen, talvez. Todos vocês errados, vocês foram pelo mais difícil. A maior turnê de todos os tempos foi a turnê 360 graus do U2. Nossa, que velho, contou... que bosta! Eu tinha pensado nessa! Exatamente, com um número de 110 shows ao redor do mundo e com um público de mais de 7 milhões de pessoas. Isso é propaganda enganosa. Eu vi esse show pela TV, achei lindo. Música, né, comigo? Tá vendo? A Dri até assistiu. Devia ter sido essa 360 shows. Vamos lá, então. Jim, escolha a sua categoria. Ainda tá valendo 1000 pontos, né? Ainda 1000 então pontos. Então eu vou pegar coisas que o Cabeça curte, porque ele não vale muito essa categoria. Só que lembrando ela, cara. Trouxa. Ainda bem, porque a minha esperança é que você zere agora. Ô, louco. Como a punição ele arranca 1000 pontos ainda. Dentro de... Ai, que coisas que o Cabeça curte, você tem 11 perguntas. 11? Olha o nervosismo, cara. São 11 perguntas. 4, por favor. Mas que vaidoso, 11 pergunta perguntas. Número 4. Pô. Ok, essa é uma pergunta interessante. Jim, caso um dia eu venha a ter um filho, puta que pariu, qual nome eu gostaria de dar a esta criança? Bruce. 10 segundos. Bruce. Você já quer dar a sua resposta? Bruce. Ok. É um bom chute, mas a sua resposta está errada. Não é Bruce o nome que eu gostaria de dar ao meu filho. Dri, 10 segundos. Lucas Jr. Quanto mais escroto, melhor. Mais escroto, melhor. Porra. Eu agradeço pelo carinho. E ambos se responderam de forma errada. Bem feito para os dois. Seiji, se você tivesse que chutar, qual seria o nome que eu daria ao meu rebelde? Eu chutaria Gotham, mas eu não sei. Gotham é um bom chute. É um bom chute. Gotham precisa de você. Mas, não, a resposta é errada. O meu objetivo de vida ainda é que meu filho se chame Hal Jordan. Ah, é. Fanboyzismo matou. Eu já falei isso uma vez. É. Obviamente todos vocês erraram, estou triste com vocês. Eu pensei no Hal Jordan, que, na verdade, mas eu pensei o Bruce deve ser mais legal. Essa é a categoria que mais deixa o apresentador torcendo por um de vocês, caso vocês acertem. Porque mostra um conhecimento sobre a minha pessoa. Pô, já sei o que aconteceu, cabeça. Já que ninguém conhece nada. Era o Rod que iria ter um filho chamado Bruce, não é? Talvez. Novamente, continuamos em 0-0. Dri, qual a sua categoria, não podendo ser games nem música? Nossa, cinema. Cinema, acho que é uma das minhas favoritas. Dentro de cinema, nós temos também 10 perguntas. 7. A pergunta 7. Vamos lá. Dri, qual fato interessante envolve o gato que Vitor Corleone segura em O Poderoso Chefão? 10 segundos. Tempo, Dri, qual é a sua resposta? Que foi um gato que apareceu no set e, assim, ele, tipo, ficou por lá e o... E acabou se afeiçoando ao pessoal, e apareceu na cena meio que fora de planejamento, alguma coisa assim, né? Não, não é. E a sua resposta está certa. Sim. Olha só. O Marlon Brando pegou o gato e, no base do improviso, ele ficou assim, mexendo ele. Achei o mais interessante. Ele como um líder da máfia, né? Assim, vou brincar com esse gato enquanto eu falo sério com o cara. Então, né, uma das características mais marcantes dos vilões e chefes de filme, que é o gato, foi apenas um improviso, um gato que apareceu repentinamente no estúdio. O Brando ficou com o seu gatinho. Ele adotou o gato clássico até pra hoje. Sempre? Sei lá, mas eu duvido. Pergunta. Essa poderia ser a bônus se eu soubesse. É, mas eu não sei. Acho que ninguém sabe essa. Que fim levou o gato? É. Vou mandar um e-mail pra família dele. Saudoso Marlon Brando. Dessa forma, a Dri abre o placar, fazendo 1000 pontos. E o Jim, obviamente, não tem direito de responder, porque ela não é boa pergunta, mas ele tem o quê? A chance de escolher uma categoria que não seja livros HQs e nem coisas pro cabeça curte. Ah, vamos sério de TV? Não, melhor, cultura inútil da internet. Cultura não é da internet, é cultura inútil barra internet. Okay. Então pode ter as duas coisas. Vamos lá, em cultura inútil e internet nós temos 10 perguntas. Qual você quer responder? Eu quero responder a 7. A 7. Talvez a gente tá trocando os números, viu? A gente é bonzinho. Essa é... Vocês não ficaram chutando só o mesmo número. Essa é uma pergunta feita também pelo Kiba, que é a seguinte. Kiba não pega leve nas perguntas. Durante o meme do ano passado, já acabou, Jéssica? A jovem estava usando uma camisa com a bandeira de um estado brasileiro. Qual era ou qual é este estado? Tempo. Eu não sei quais as bandeiras do estado brasileiro. Bom, você tem 26 chutes, com possibilidades de chute. E 10 segundos, Jim, qual é o seu chute de estado que estampava a camisa da altura do meme? Ai, como é que, peraí, é o Rio Grande do Sul. E a sua resposta está errada, não era o Rio Grande do Sul, estado da nossa querida Fê. Dri, passo agora para você tentar responder essa pergunta, você tem 10 segundos. Tempo, sua resposta. Pará. E a sua resposta está correta. A Dri manja dos memes da internet. Eu manjo, eu sei como é que era a camisa dela, eu só não sabia o estado. Você só não manja de geografia. Ok. Exatamente. Tá vendo? Cabeça quiz também é cultura. Vamos então para a última pergunta da primeira rodada, lembrando que ambos os participantes ainda têm seus 6 tokens para utilizar. Dri, escolha a sua categoria, não podendo games, música nem cinema. Cultura inútil e internet. Vai que, né? Cultura inútil e internet. Agora temos 9 perguntas, que a última já foi respondida. Qual você quer? 1. A 1! Essa é ótima. Dri, o livro Alice no País das Maravilhas foi banido da China por um motivo. Qual foi esse motivo? tempo, qual é a sua resposta? Foi por causa da lagarta fumante, por acaso? Não, não foi por causa da lagarta fumante. Infelizmente, sua resposta está errada. Jim, você tem 10 segundos. Tempo, qual é a sua resposta, Jim? Foi por conta do... Qual que é? Do bolinho dela que fazia crescer e diminuir, porque era um apelo às drogas, alguma coisa do gênero. E a sua resposta está também errada. Não foi por causa dos bolinhos ou, na verdade, das bebidas, né? Seiji, você tem alguma ideia do qual foi o motivo pelo qual Alice no País das Maravilhas foi banido da China? É porque os personagens animais falam? Vocês perderam uma boa oportunidade de usar o Seiji. Porque os animais falavam. Não faz muito sentido, porque eles têm um macaco que fala. Mas aí eram outros animais, não tinha um macaco falando. Você tinha outros animais. Mas animal é animal falando, pô. Só mandar um e-mail para a República da com China, certeza. Tá fácil. Questionando os motivos da exclusão do livro das bibliotecas. Bom, mas Jim, não fique triste. Você pode escolher agora uma outra categoria que não seja livros HQs, nem cabeça, coisas com cabeça curte e nem cultura inútil em internet. Cinema. Bom, dentro de cinema nós temos 9 perguntas. Qual é a pergunta que você quer responder? A 2. Jim, qual ator / atriz mais recebeu indicações ao Oscar? Você tem 10 segundos. Eu tenho 6 de Tolkien, isso sim. Então, mano. O Jim utiliza o seu 6 de Tolkien. Para Seiji, responda essa pergunta. Você também tem 10 segundos, caso queira, contando. Seiji. É só indicações, por né? Por favor, qual a sua resposta? Só indicações, né? Indicações. É Meryl Streep. E a resposta está certa. O Jim pontua, sim, foi Meryl Streep. E agora vem a pergunta bônus dessa, que essa quem tem que responder é o Jim. O Seiji não pode responder. A pergunta bônus é: quantas indicações a Meryl Streep recebeu pra estar no topo dessa lista? 18. Foi um excelente chute, mas na verdade eram 19. Você não pontua. Olha, não faz tão chute assim, porque eu lembro de eu ter visto alguma coisa assim, que o maior indicado tava perto dos 20. YouTube. Boa. Eu só não lembrava o número exato. E o nome. Mas foi um excelente chute. Faltou o nome de quem foi a pessoa, né? Que é a tal da... A tal eu da sabia Mercy. Que era perto dos 20, eu só não sabia o número. Com isso, então, nós fechamos a nossa primeira rodada, partimos para a segunda, onde as perguntas agora valem 2.000 pontos. Fechamos a primeira pontuação com a Dri na frente com 1.500 pontos e o Jim em segundo lugar de 2 concorrentes com 1.000 pontos. Papete. Passamos agora, então, para a segunda rodada, que as perguntas valem 2.000 pontos. Jim, você começa agora tendo a chance de escolher entre as outras quatro categorias, que não sejam livros HQs, cabeça curte, cultura inútil e cinema. Games. Vamos de games. Dentro de games nós temos 9 perguntas. Qual aquela que você quer responder? 1. Vamos lá, Jim. Essa é uma pergunta que ela tem talvez aí uma você tem que prestar atenção na forma como ela foi redigida, tá? Pra não ter reclamações depois, porque a resposta definitiva é minha. Qual jogo de videogame conta com o maior número de unidades vendidas em um console? Você tem 10 segundos. Ok, Jim, qual a sua resposta? Tetris. E a sua resposta está errada. Não foi o Tetris. Certeza? O jogo... não, porque... só eu sei o porquê. Porque o Tetris, muitas vezes, ele não foi contabilizado. Esses números estão contabilizados. Então, por exemplo, por mais que o Tetris tenha sido reproduzido várias vezes, muitas vezes ele não entrava. Tipo, jogos piratas, ninguém... Mas a pergunta não foi os mais vendidos? Não, é números oficiais. Mas eu falei, são números malditos oficiais. Malditos russos. Existe... Tanto que eu já vou adiantar, a pergunta bônus é a quantidade de unidades. Então esses são números que são oficiais e estão até no Guinness, salvo engano. Dri, você tem 10 segundos aí pra responder essa pergunta. Valendo. Eu vou chutar, eu vou passar vergonha, porque eu já usei essa aqui, uma quest que eu organizei. Wii Sports. Foi. E a sua resposta está correta. Sim, hoje é considerado o esportes o jogo mais vendido de um console. É, e aí você tem direito de responder a pergunta bônus com quantas unidades, né? Quantas unidades ele foi vendido e é contabilizado oficialmente. Você tem, novamente, 10 segundos. Nem ideia? Chuta o número. 20 milhões. Não, a sua resposta não está certa. O número de unidades, pelo menos quando, na época em que ainda se contabilizava, era de 82 milhões 690 mil cópias. Ou seja, é joguinho de movimento pra cacete. Bom, voltamos então para Adri, que tem direito a escolher dentre as quatro categorias que sobraram pra ela, que não sejam games, nem música, nem cinema, nem cultura inútil e internet. Em nome da vergonha, vai, coisas que o cabeça curte. Eita. Temos 10 perguntas dentro de coisas que o cabeça curte. Cada pergunta uma melhor que a outra. E aí, você tem direito a escolher entre essas 10. Qual você quer responder? Sim. A pergunta 5. Essa é uma pergunta boa. Dri. Essa é uma pergunta boa. Não, mas essa não é uma pergunta nem sacanagem. Esse tom de fala dele. Ô, cabeça, nessa categoria, pra você todas as perguntas são boas. Exatamente. Vamos lá. Dri. Oi. Qual o meu filme favorito da franquia Rock? Caralho! Você tem 10 segundos. Dri, qual a sua resposta? Sei lá, Prey. Nem de Rock eu gosto, desculpa. E a sua resposta está errada. Não é o terceiro Rock. Jim, você tem agora 10 segundos e uma opção a menos de chute. Eu acho que é o Rock 4. E a sua resposta também está errada. Não é o Rock 4, então era Sage. Uma boa. Eu tava entre esses rock dois. Eu tô triste que não usaram o Sage Tolkien nessa vez, né? Se eu não me engano. Porra, eu fiquei na minha cabeça também. Caraca, se eu não me engano, a cabeça é o Rock 2. O Sage saberia a resposta. E eu vou fazer pro Sage a pergunta bônus. Sage, essa talvez eu não sei se eu falei tenso, mas talvez você consiga deduzir. Dentre os 6 filmes, qual a ordem deles? Como assim? Começando, claro, do meu favorito pro que eu menos gosto. É, ordem de favoritos? O 2 é o primeiro, tá. E aí, isso, qual você acharia que é? Rock 2, Rock 1, o Rock Balboa, acho que o Rock 4, não, Rock 3, o 4 e o 6. Não, o 5, né? 3, 4 e 5. Sage, você apenas inverteu... Um filme só. 4 por 3. No caso, 2 filmes. Não, o Balboa e o 1. Eu gosto mais do Balboa do que o Rock 1. Tá. Então a minha ordem é Rock 2, Rock Balboa, Rock 1, 3, 4 e 5. O seu favorito que é o 4? Meu, 3. Ou é o do Rod? Eu é o 4? Fiquei em dúvida. Rod, do Rock 4 e o Balboa. O primeiro? Eu teria acertado. Quem gosta do Rock 4? Ninguém gosta do Rock 4? E eu não gosto. Quem gosta do Rock 4? Eu não lembro agora. Bom. Ou seja, vocês perderam uma boa oportunidade de pontuar o Sage Tolkien. Mas eu vou pontuar metade dos pontos com o Sage Tolkien, você tá maluco? Metade dos pontos são 1000 pontos. Metade de 2000, né? Eu ganhei 1000, pô. Respeito a sua estratégia, Jim. Que, por sinal, é a sua vez de escolher a categoria. Sobraram... Série já foi? Séries e TV. Séries e TV não tem. Então é esse. Temos 11 perguntas em série e TV. Enviar a 11ª. Qual é primeira? Que você escolhe? A última. A 11ª. Ok. Deve ser a mais nova. Essa é uma pergunta que o Kiba colocou. Eu só pego Agradeço as perguntas a ele, do Kiba. Caso você acerte ou erre. Vamos lá. Deixa eu pegar o meu cronômetro. Jim, qual foi o primeiro desenho animado a ter exibição ao vivo na televisão? O Simpson. E a sua resposta está correta, nem precisei contabilizar o tempo. Aqui, deu certo, minha estratégia. Anotações... Deu certo, tá vendo? Que é um episódio em que o Homer atende a ligação e responde, respondia, né, coisas dos seus fãs dos Estados Unidos. E aí vem a pergunta bônus, viu? Em qual dia foi exibido esse episódio? Com dia, mês e ano. Foi dia 16/5/2016. E a sua resposta está errada por um dia, foi no dia 15. Dia 16 é segunda, não, é passa no domingo lá nos Estados Unidos. Ah, droga. Faltou ver o calendário. Eu fiz a conta errada, Não, não pode consultar o calendário. Dri, você ainda pode responder sobre séries e TVs, animes e mangás, e livros e HQs. São as três categorias que te Eu falam. Vou responder então sobre anime e mangá. Dri, temos 10 perguntas sobre animes e mangás. Qual aquela que você quer responder? 4. Preste atenção na pergunta. O que os Digi escolhidos mais novos, Akari e o TK, precisam fazer com seus irmãos mais velhos, o pai e o Matt, isso é fácil. Também, para que os Digimons possam evoluir até a sua última fase? Você tem 10 segundos. Seiji Toki. Admito, não acompanhei Digimon, tô meio que 100% nem aí, então Seiji Toki. Meu Deus, hein. Mas bom, Seiji, você tem 10 segundos para nem 10 segundos. Pensar na sua... 10 segundos. Ah, então você responda, Seiji. Precisam arremessar flechas nos seus irmãos, né? Cada Digimon. A resposta do Seiji, obviamente, está correta. Sim, eles precisam que, né, que os Digimons atirem flechas nos vídeos escolhidos. Sim, a Dri pontua, né? Deu sorte. Só falta falar que essa tem bônus também. Não, essa não tem bônus. Esse episódio pra mim passou essa, ontem. Essa não tem memória, bônus. Porra. Olha aí, olha essa aí. Essa é tranquila também. Essa é fácil. O Jin saberia responder. É fácil, mas assim... X, não sou do rolê do Digimon. Jin, eu. Agora novamente é a sua vez, você podendo responder sobre música... Sobre animes e mangás. Animes e mangás. Animes e mangás. Agora, essa categoria tem 9 perguntas. A Qual 9? É aquela que você quer responder? A última. 9. Será que vai funcionar? Vamos lá. Eu queria do Digimon, mas já foi. Não, essa não é do Digimon. Eu quero categoria Digimon, né? Não, não tem categoria nem de Pokémon Digimon no cabeça quiz. O anime e mangá Bleach, escrito por Tite Kubo, tem seu nome inspirado em um álbum de uma famosa banda norte-americana. Qual é essa banda? 10 segundos. Tempo. Qual é a sua resposta? Puta, eu não faço ideia. Chuta. AC/DC. E a sua resposta está errada. Não, não, não foi o AC/DC. Dri, você tem agora 10 segundos para responder a esta pergunta. Tempo. Dri, qual é a sua resposta? White Stripes. Caramba, hein? Branco, né? Bleach, Infelizmente, a sua resposta também está errada. Seiji! É uma... Meu querido, qual é a resposta? Uma banda que eu adoro, Nirvana, porra. Tô cagando tanto pra Bleach também. Pô, amigos. Eu também, é tão ruim. Bleach é um K. Que você deveria ter vergonha de ter uma pergunta dessa no seu repertório, cabeça. Com todo respeito. Essa não tá no Coisas que o Cabeça Curte. Essa tá na categoria anime e mangá. Mas de quem é o show? É, a falta de critério do show tá mostrando aí. De quem é o show? Bleach eu acho bom, até Soul Society. Até o fim do Soul Society eu acho também, Bleach bom. Também, então, acho. Vamos continuar. Tem, né, então. Jin, agora você pode responder sobre série TV. Sério? Ou livros e HQs. É o Jin mesmo. Não, do que o Jin conta nenhuma, sou eu. É a Adri. É você. Ah, né? Então, na verdade, caramba. É você. Esse host aí, intervencionista. É verdade, perdão. É você que pode responder sobre séries e TVs ou livros e HQs. Livros e HQs. Olha, eu tô vendo essa sabotagem aí, viu? Tô vendo. Que coisa. Recontagem da sua. Peço desculpa. Não pode recontar de nada. Não tem recurso, não tem nada, não. Não é Brasil. Dri, você tem 9 perguntas em livros e HQs. Qual você quer responder? 7. A pergunta 7. Dri. Qual autor é conhecido por ter triskaidekafobia, ou seja, o medo do número 13? Qual é o autor? 10 segundos. Dri, qual a sua resposta? Qual é esse autor? Demon Snicket, talvez? A sua resposta está errada. Não é o Demon Snicket. Jin, você tem 10 segundos para tentar responder a essa pergunta. Vou chutar Kate Mosse. E a sua resposta está errada. Não. Seja alguma ideia? Algum chute? Eu nem sei de que nacionalidade pode ser essa pessoa. Bom, não tá... Autor, o que você chutaria, Seja? Sei lá, algum americano, talvez. Mas tudo bem. Ah, bom, já que vocês não sabem, a resposta é o Stephen King. O Stephen King tem medo do número 13. Eu pensei nele. É. Bom, é americano, tá bom. Vamos lá, Jim. Agora você não tem escolha a não ser responder sobre música. Né? Você agora está preso a essa categoria. E você tem 8 perguntas para responder dentro de música. Eu quero a 1. Qual o álbum mais vendido de todos os tempos? 10 segundos. O álbum mais vendido é o álbum branco? O álbum branco dos Beatles. É. A sua resposta está errada. Não é ou não foi o álbum branco dos Olha, Beatles. Olha, eu posso falar que foi um bom chute. Depois eu falo por quê. Foi um bom chute. Foi um bom chute. É, porque é um bom álbum. Dri, 10 segundos, caso você ainda precise. Bom, seria o Thriller do Michael Jackson? E a sua resposta está certa. Yes. Sim, foi o álbum Thriller com mais de 50 milhões de cópias. Então, agora, Jim, justifica a sua resposta. Então, por que o meu chute foi bom? Porque eu sei que só existem 3 artistas que alcançaram o disco de Urânio. Urânio. Lenda Urbana. Okay. Urânio. Aí, um deles é o Michael Jackson, um Thriller. O outro é o álbum branco com os Beatles. E o terceiro é do AC/DC, só que eu não lembro qual é o álbum. Back in Black e Dark Side of the Moon. O que entendeu? Por isso que foi um bom chute, pelo porque eu só tinha 3 opções. Não, foi um bom chute. Eu nem tinha pensado nessas poucas possibilidades. Sage, você chutaria Thriller também? Caso eu sou ruim em música, mas acho que sim. Né? Então, agora, finalizamos a nossa segunda rodada. Finalizamos o Adri? Não, o Adri não respondeu, né? É, tá faltando a minha última. Eu tô sentindo esse bullying, eu tô sentindo. Mas ainda assim, Dri, sua vez de errar uma pergunta sobre séries e TV. Manda? Escolhe o número, você tem 10 perguntas pra escolher. 5. Essa talvez você saiba, não sei, talvez tenha carinha de segunda voz. Vamos lá, no seriado As Visões da Raven. Nossa! Quais eram os amigos da Raven? Os 2 amigos da Raven. Qual a sua resposta? Eu só lembro da Chelsea, da amiga dele. Eu não lembro do nome do cara. Droga. Então, obviamente, sua resposta não está completa. Jim, você tem a chance de responder. Você tem 10 segundos. Quais eram os amigos de Raven em As Visões de Raven? O futuro eu vejo sim. Vamos lá, Jim, qual a sua resposta? Um deles era a Chelsea, né? Uhum. O outro era o Devon, é Devon? A sua resposta está errada. Era o Devon, Sage? Tem alguma ideia? Não, vi pouco seriado. Eu fui lembrar depois, era o Ed. O Ed Droga. E a Chelsea. Ed Thomas e a Chelsea Daniels. E a pergunta bônus seria quais seriam os atores que interpretaram, né? Que era o Orlando Brown e a Annalise van der Poel. Mas, novamente, como eu disse, a Adri erraria a questão de séries TV. Ninguém pode. E agora sim. Poxa, se fosse pra ser o quase, eu estaria na frente. Com o host desse, não precisa nem competir. Caramba. Ponto de quase. Mas, apesar de vocês estarem falando das minhas preferências, a segunda rodada termina a Dri com 5.500 pontos e o Jim com 3.000 pontos. Claramente são números totalmente reversíveis, ainda mais porque agora vamos para a terceira rodada, que vale 3.000 pontos. Cada pergunta, e cada, né, cada rebote, 1.500 pontos. Voltamos exatamente, agora não me confundo, mas tanto Dri, por favor, escolha, agora você tem novamente todo o pool de 8 categorias para responder. Vamos lá para cultura inútil e internet. Vamos lá. Bom, temos 8 perguntas nessa categoria. Qual você quer responder? 7. Eu não te peguei. A 7. Vamos lá. Dri, qual foi o último trabalho feito por Marlon Brando antes de sua morte? Você tem 10 segundos. É que a gente ficou com dificuldade de encaixar em outra categoria e vai pra cultura do internet. Ok. E qual é a sua resposta? Planejamento 100%. Não sei. E eu tô nem ideia. Sentindo burra por não Bom, saber. Jim, você tem 10 segundos pra responder a pergunta que a Jim nem sequer chutou. Tem score? A sua resposta está incorreta. Na verdade, o último trabalho feito pelo Marlon Brando foi dublando o personagem Don Corleone para o jogo Poderoso Chefão, lançado em 2006, que saiu aí 2 anos depois da morte dele. Ah. A gente não colocou em outra porque era muito difícil colocar o cinema. Ela não é cinema, peraí, não é games. Peraí, responde de novo. Então, repete de novo a pergunta. Ele dublou a pergunta: qual o último trabalho feito por Marlon Brando antes de sua morte? Mas tecnicamente, se saiu depois, não seria depois da morte? Não, porque ele fez. Trabalhou antes. Ele dublou antes de morrer, não foi posto. Ele não voltou dos mortos pra dublar, o que ia ser bem legal. Seria bem legal fazer uma tábua de Ouija. Mas uma tábua de Ouija não capta som, né? Ia ter que pensar numa logística um pouquinho melhor que essa, né? É verdade. Ok, câmeras do bota um botão embaixo da letra aí, pô. É verdade. Bom, Jim, sua vez agora de escolher dentro do pool de 8, todas as 8 categorias. Vai, coisas que o cabeça gosta, vai. Como eu fico feliz quando alguém escolhe. Você tem 9 perguntas dentro de coisas que o cabeça... Eu vou pegar a 5. Essa é boa e essa tem bônus. Olha só. E não é uma pergunta difícil. Não é uma pergunta dentro das minhas. Tem algumas aqui que são mais impossíveis. É. Mas vamos lá. Jim, qual é o meu instrumento musical favorito? Você tem 10 segundos. Bateria? A sua resposta está errada. Não, não é. A gente nunca conversou sobre música. Então a falha é sua de não me conhecer tão bem. Dri, você tem 10 segundos pra tentar responder qual o meu instrumento musical favorito. Já falou disso numa playlist ou no cast que a gente gravou junto. Já falei em playlist e já falei em podcast. Então, a culpa é toda de vocês. Seria guitarra? E a sua resposta está exata. Sim, o meu instrumento favorito é a guitarra. Mas você não responde a pergunta bônus, porque a pergunta não é originalmente sua. Nossa, cabeça. Mas ela seria... Eu achei que você era um cara que não fosse... Eu não achei que você fosse um cara tão clichê. Que eu te superestimei. Você me superestimou. Onde que eu lembro que você falou isso? Foi numa playlist, se não, foi numa das suas playlists em que você estava falando de Avenged Sevenfold. Eu tenho certeza. Exatamente. Que você falou de um solo de alguma coisa, uma música do Avenged. Numa e playlist. Aí a pergunta bônus, porque obviamente os ouvintes escutam esse guest pra saber mais sobre mim, é qual seria o meu guitarrista favorito, e aí teriam duas opções, porque dois guitarristas dividem o meu belo coração. Um deles é o Slash e o outro é o Jimi Hendrix, né? Um pelo conjunto musical e o segundo porque pela técnica, por ser canhoto, entre outras coisas. Mas a Dri consegue pegar a questão do rebote do Jim, e aí ela pode, além disso, responder, né, qual categoria ela quer que não seja cultura inútil na internet. Eu sou contra o nome cultura inútil. Toda cultura é útil, até as mais zoadas. Vamos tentar de novo, games. Vamos ver se meu santo acerta. Vamos ver se agora vai. São 9 perguntas em game. Qual é aquela que você quer escolher? 6. A 6. Vamos lá. Essa eu acho que você não vai acertar, mas tudo bem. Caraca. Vamos lá. Os jogos da franquia God of War são lançados fora de ordem cronológica, apesar dela existir. Atualmente, qual é o jogo que representa os primeiros acontecimentos até agora retratados? O jogo que se passa cronologicamente mais cedo, é o jogo mais antigo cronologicamente falando, dentro da historinha do God of War. Você tem 10 segundos. Eu não sei nem quantos jogos do God of War foram lançados. Então essa você nem responde. Eu passo para o Jim. Você tem 10 segundos para tentar responder qual é o jogo cronologicamente inicial da franquia. Inicial ou terminal? Não, o mais antigo, primeiro, o que passa no passado, mais passado. Ah, o mais passado de todos. Isso. A história principal, não necessariamente que tem flashbacks dentro dela. Ah, é o Ascension. E a sua resposta está correta, sim, é o God of War Ascension, que foi lançado em 2013 para PS3. Tá vendo, Dri? O game saiu pela culatra. Eu tenho esse jogo, isso. Como sempre. E além de você aceitar a pergunta, de você pode escolher qual outra categoria você responder que não seja música nem coisas que o cabeça curte, apesar de eu gostar que você desse outra. Então, vai game de novo, vai. Vamos lá. O games. Games, game. Os games agora, nós temos 7 perguntas apenas. Eu vou pegar o 7, porque 7 é o número do dinheiro. Só que, na verdade, é o 8. Eu não sei qual Entendi. É o 7. 7 é da morte? Não, o da morte não, é o 6 no Japão. Por causa da forma que se é fala. É o 4 no Japão. Bom, Japão é o 4? É, ok. O Xi. Xi, tá certo. Vamos lá. Meu. Jin. Ah. O Eiji Aonuma é um famoso gamer designer japonês. Uhum. É diretor e responsável pelos jogos da franquia Legend of Zelda. Qual o primeiro jogo da série que ele participou diretamente da criação? Você tem 10 segundos. O Ocarina of Time? E a sua resposta está correta. Sim, foi o Ocarina of Time. E temos pergunta bônus. Ocarina of Time foi lançado em que ano? 10 segundos. 96. E a sua resposta está errada por um pouquinho. Novamente, você batendo no quase. O Ocarina of Time é de 1998. É que eu não sabia o ano, eu pensei, tá, foi pro 64. 64 ficou em vigor. Isso. 96 já tava no mercado, então. Dri, agora é a sua vez de escolher qual categoria quer responder, que não seja cultura inútil, internet, nem games. Animes e mangá. Vamos lá. Dentro de animes e mangás, nós temos 8 categorias. Qual delas... 8 perguntas, desculpa. Qual delas você quer responder? 8 categorias. É, né, dentro de meu Deus, game, muito anime. Vamos lá. Dri. Vamos ver. Vai lá. Quais são os nomes americanos de todas as garotas que acompanharam o Ash no anime de Pokémon? Nossa, vai tomar no cu, você, cara. Tem 10 segundos. Gente, não tenho como. Mas vamos lá, Jim, você tem aí 10 segundos pra pensar quais foram os nomes americanos das garotas que acompanharam o Ash. Tá, Meia, Misty, Serena. Eu não sei os outros, esses três. Puxa. Seja, você tem alguma ideia só pra saber? Eu acho que eu sei, cara. Vamos lá, Seja, agora eu gostei. Eu vou tentar por ordem ainda. Vamos lá. Ok. Tem a Misty, a May, a Dawn, a Iris, ou a Iris, sei lá. Pra mim é a Iris, em inglês. Tem a Serena e a Bonnie. E o Seiji está correto. Sim, Seiji. Essas são as garotas. E essa é a ordem. Então, assim, mais uma chance perdida do Seiji Token. É, Jin, sua vez agora de escolher a categoria que não seja coisas que o cabeça continua. Eu vou a mesma categoria que a Adri acabou de ir. Animes e mangá. Animes se e mangá. Se eu puder. Animes. Claro que pode. Você tem 7 perguntas, inclusive. Eu vou querer a 2. Em Os Cavaleiros do Zodíaco. Ah, se puder. Eu tenho Cavaleiros. Quais os Cavaleiros de Ouro que o Seiya enfrenta nas 12 casas? Você tem 10 segundos. Cavaleiro de Touro, o de Gêmeos. Eu vou deixar você falar, não falar o nome, tá? Eu vou. O nome deles. Ah, precisava do nome, você não tinha especificado. Não, pode ir. Eu não especifiquei assim, eu gostaria, mas pode ir. Tá, não vai ter errado o Touro, o Gêmeos, tem mais um. Ai, qual que era? Era o... O de câncer não é, porque quem enfrenta esse é o de dragão. Jim, sua resposta final. É o touro. Os dois que eu falei antes, touro e gêmeos, né? E... Ai... Eu não sei. Fala um signo. Não. Fugiu os signos da cabeça, calma. Caramba. Acabaram os signos. Acabaram. Os serpentalhos. Não, calma, esse é novo. Esse não é depois. Dri, você tem 10 segundos pra formular a resposta. Eu gostaria que você falasse o nome dos cavaleiros também. Mas só, esse pode ser o bônus, signo, né? Deles é suficiente. Conta. Ai, eu não faço a menor ideia, cara. Eu sou muito poser, eu não sei de nada dessas porra. Bom, qual é a sua resposta? Eu vou roubar a parte da resposta do Jim, porque, né, touro, gêmeos e libra. Tipo, vai que... Não, pode não. E a sua resposta está errada. É amigo. O de libra é do Ben. ele é o... Mas quem inspirou aí que resolveu dar porrada nos outros? Por que não? Mas ele é velhinho bonzinho. Eu faria isso com todos vocês. Vamos lá. Obviamente, você sabe a resposta e, por favor, em ordem, claro. Em ordem que ele encarou ou ordem de casa? Que ele encarou, a ordem que ele enfrentou. Tá, ele encarou, então, pra valer mesmo, pra valer, tá? Aldebaran de Touro, tem o Aioria de Leão, e por fim, o Saga de Gêmeos, lá na casa do mestre. Era o Aioria de Leão. Mas ele enfrentou o Shaka também, o Shaka... Não venceu o Shaka. Todo mundo apanhou. Ele não conseguiu nem chegar no Shaka, ele não passou da barreira. Todo mundo enfrentou. Ele enfrentou e assim como mas todo ele mundo. Dri, qual categoria você quer responder que não seja cultura inútil, games e animes e mangás? Quero alguma coisa que eu acerte, porra. Lembrando que é a sua última pergunta. A última? é a 12. Já estamos na 12ª. Depois isso acaba? Não sei. Vamos ver. Vamos ter uma rodada. Coisas que o cabeça curte. Vamos tentar. Vai ter mais uma rodada, já adianta vocês. Chegou a preparar coisas que o cabeça curte. E você tem 8 perguntas. Qual aquela que você quer responder do fundo do seu coração? 3. A 3. Vamos lá. Essa. Dá pra acertar. Não, dá pra acertar. Eu já falei disso. Eu já falei disso. Qual a minha banda e música favorita de todos os tempos? Você tem 10 segundos. Pior é que eu só vou saber metade da resposta. A banda, eu faria Avenged Sevenfold pelo que eu falei na outra. Então você não responde, Jim. É a sua chance de tentar responder. Queen, Bohemian Rhapsody. E a sua resposta? Está errada. Não, não. Se fosse o Panda, você teria acertado, é. Mas a minha banda e música favoritas é... Minha banda favorita é o Guns N' Roses e a minha música favorita é Paradise City. Eu já falei isso mais de uma vez. Não ia saber. Não ia saber. Nossa, que mau gosto, cara. Eu acho que eu lembro até de você falando disso de novo em playlist. Eu nunca ia saber. Inclusive, para vocês aí, égeres, hereges, na verdade. Égeres, hereges, égeres. Sei lá que é. Seus hereges na história mundial do cabeça. Essa foi a música que eu escolhi para tocar no fundo quando eu me apresentava no episódio piloto do Projeto X. E comentei dela em playlists, comentei em outras oportunidades. Dri, você não acerta a sua pergunta final. Jim, sua vez de escolher a pergunta final, que não seja coisa com cabeça curte, nem games, nem animes na gata. O Turinute já foi? Acho que não. Vai, vai ela, vamos lá. Vamos lá. Você tem 7 perguntas para cultura inútil e internet. 7. Melhor pergunta da categoria. Jim, complete a letra da música tema do Carreta Furacão. Que raiva! Adeus, Sabirina. Siga em frente, olhe para o lado e aí você completa. Tem 10 segundos para pensar. Meu Deus, aí, aí. Essa é a minha última de todas, né? É. Última de todas. Então vai ser Shintoki, vai. Ah, meu Deus do céu. Sério? É sério, Dinho. Você tem 10 segundos. Meu conhecimento pra, de música. Pra pensar e completar a música tema do Carreta Furacão. Esquece, cara. Você não... complementando e siga em frente, olhe para o lado. Você acha que eu ligo pro Carreta Furacão? Que merda! Pô. Ah, poxa, eu achei que você... Ah, eu não ligo pro Carreta Furacão. Eu queria usar o Sage Talk. Então, eu não escuto, tudo bem. O Sage não sabe responder. Eu não sei responder essa porra. Não, sério mesmo, Sage? Curto. Então... Eu não curto esse tipo de música. Eu não curto, mas esse tipo de música, cara. Calma, primeiro o Jim pede 1.500 pontos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ei, beleza. Porque ele usou o Sage Talk de maneira errada. Ah, é. Você tem 10 segundos pra completar a música do Carreta Furacão. Siga em frente, olhe para o lado e aí você complementa. Assim a música que você inteira ou só essa estrofe? Esse verso. Caramba, é o desafio, hein? Caramba. Siga em frente, olhe para o lado, se ligue no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. E a resposta está correta. Acertou. Ela acertou. Essa é a complementação. Teríamos uma pergunta bônus. Caso você quisesse, vocês podem tentar responder. Que aí, qual é o nome da música? Aí já tá forçando a barra. Ela não pode tentar? Ela não pode. Não, é só os casos. Não, não vale bônus. Não. É só caso. Ah, tá. É bem a dança do mestiço. Olha aí. Tá vendo? Porra, eu só sabia do que eu tinha. Eu achei que isso que o Sage também sabia. Eu falei, Eu não ligo pra carreta furacão. Você é uma bosta, cara. Melhor estratégia. É. Melhor estratégia. Não, eu quero usar o Sistão aqui, não quero deixar guardado. Calma. Agora chegamos no momento que eu adoro. Que é o momento da pergunta final. Ai, né? Meu Deus. A pergunta final funciona da seguinte maneira. Cada um de vocês vai escolher pro outro responder uma categoria. Ah. E nessa, não tem Sage Token e não tem rebote. Ou seja, acertou, errou. E ela vale 4 mil pontos. Essa pergunta. Só 4 mil? Só 4 mil. A gente vai agora invertendo. Jim, você primeiro escolhe uma categoria pra Dri responder. Qualquer uma. Agora pode qualquer categoria. Coisas que o cabeça gosta. E agora você, obviamente, pode escolher qual pergunta ela vai responder também. De 1 a 7. Pegar a 3, porque 3 parece difícil. Pior que eu acho que essa é a mais difícil. Esse número aí, ai. Mas tudo bem. Vamos lá. Dri. Vai. essa eu acho que você não tem condição nenhuma de responder. Mas, quantas camisetas do universo do Lanterna Verde eu tenho? Putz! Você tem 10 segundos pra tentar responder. Do Lanterna Verde, não, do Lanterna. Do Lanterna Verde, do universo do Lanterna Verde. Pode ser do Lanterna Amarela, pode ser qualquer outro. Exatamente, exatamente. Sei lá, 12. Tá um número que, assim, tá no limiar entre o aceitável e o ridículo, né? Ok. Dri, a sua resposta está errada. Não, eu não sou tão maníaco assim. Nossa senhora. Do universo do Lanterna Verde, eu tenho apenas 5 camisetas. Apenas. É, uma de cada cor. Apenas. É. Não, nem pior que nem são tonando, nem assim, seja. Bom, a Dri não pontua. Dri, agora você escolhe a categoria pra Dri responder. Tá, então eu vou... Qualquer categoria. Séries e TV. Séries e TV, vamos lá. E agora você escolhe, entre 1 a 9, qual pergunta você quer que ele responda. 6. Jim, o Barack Obama pediu para os seus seguidores do Twitter que já não lhe dessem spoiler sobre uma série. House of Cards. Qual é essa série? Eu já sabia antes de ter que terminar a pergunta. A sua resposta está correta. Sim, o Obama não queria spoiler de House of Cards. Mas é fácil pra caramba. Não, não é fácil pra caramba. É fácil pra caramba. É fácil, sim. Repercutiu bastante. Ok. Vocês não sabiam a ordem dos cavaleiros, gente. Assim, fácil é um conceito, né, bem amplo dentro do projeto. Eu devo ter perdido porque eu quis brincar. Então... Ao final da nossa competição. Eu quis brincar. Meus participantes, antes de eu falar pra vocês qual foi a verdadeira pontuação, quem foi o vencedor, quem foi o perdedor humilhado. Vamos para a Jequiti. Vocês têm considerações a fazer? Jequiti, né? Propaganda. Nossos patrocinadores. 5 segundos de propaganda. Minha única consideração, vão todos para a casa do caralho. Obrigado. Ô, Dri, você meu ganhou, Deus, Dri. Que raiva. Tipo, tá óbvio que você ganhou. Você ganhou 4 mil pontos agora, cara. É, mas depois de 1.500 antes. Vamos lá, Seiji. Você que é um rapaz inteligente, quanto você acha que foi a pontuação e quem ganhou? Putz, quanto eu não sei. Eu perdi a conta na segunda rodada. Você acha? Ah, você tem que ficar esperto. Eu acho que foi o Jim. Bom, quem que você acha que ganhou? Acho que foi o Jim. E o resultado final da nossa competição foi o seguinte: mudar as pontuações. Primeiro, a Dri com. Na verdade, não em primeiro lugar, necessariamente, mas a Dri fez 8.500 pontos e o Jim fez 10 mil pontos. Ou seja, o Jim é o nosso campeão da noite mesmo. Com a estratégia suicida de passar, porque assim, você tava ganhando. Quase estragou aí tudo, você... Jim. Porra, mas caralho. É que tá, cara, tem que ter a emoção. Tem que ter a emoção. Mas não joga essa bomba pra mim, caralho. Porra. Aí você passou carreta fracão pro Cage, que é um velho. O pior, eu manjo pra caramba de meme pior, da internet, essas coisas. O pior porra. É que eu sabia a resposta. Oh, porra! Fuder mesmo, vai. Eu sabia, eu pensei, mano, eu não quero, porque eu não quero. Olha a humilhação. Eu não quero deixar o Seiji tão quietinho. Olha a humilhação. Vai, é a última chance. Mas foi uma competição apertada, porque na verdade a Dri ia ganhar se ela não tivesse ela escolhido, ou seja, a derrota saiu das mãos dela. Ela mesma escolheu a pergunta fácil pro Jim. Olha como cabeça coisa maravilhosa. Olha só cabeça. Como a gente consegue fazer. Naquela das camisetas eu ia chutar 6. O dia é o campeão do quase. E chutar 7, uma de cada, cara. Uma de cada cor. Mas então, principal. Meus queridos ouvintes, chegamos ao fim desse maravilhoso Projeto X Cabeça Quiz, esse programa que todos nós amamos. E pra finalizar, nós temos que falar então até agora como está o placar mundial, a pontuação geral. Exatamente, o placar geral do Projeto X. E eu acabei de reparar aqui que temos uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Em primeiro lugar, da tabela do Projeto X, temos a Fer com 13.500 pontos. Em segundo, nós temos o Jim com 10 mil pontos. Em quarto, nós temos o Mug com 9 mil pontos. Nossa. Em quarto, a gente... Desculpa, terceiro. Em terceiro temos o Mug com 9 mil pontos. Em quarto, a Dri com 8 mil pontos. Podre. A Dri conseguiu. Um fracasso humano mesmo, cara. Dentro do... Dentro... Podre. Eu sou um fracasso humano, cara. Que humilhação, Dri. Eu sou um fracasso humano. Essa é a verdade. E a Dri está perdendo pro rapaz que conseguiu fazer pontos negativos. Ele conseguiu chegar a menos 500 pontos. É uma metáfora tão perfeita jogo. Da minha vida. Vocês não fazem ideia, viu? Eu acho que isso serve pra reflexão. E eu tenho aí uma pergunta final pros nossos participantes, meus queridos amigos. Que é aqui, que duas, cada um me dá uma categoria que vocês gostariam que tivesse no programa, mas ela nunca vai existir porque quem manda aqui sou eu. Eu tenho uma categoria que eu acho que você ia adorar. Fala. A categoria... das respostas. Uma categoria que você resposta. Dá a resposta e o cara tem que responder a pergunta. Olha que tem tantas... Vai falar que não é uma categoria maneira. Essa é uma que ninguém nunca ia acertar. Nunca, porque, né? Não, pô, tem um programa inteiro bem, nos Estados Unidos que é baseado nisso, cara. Ok. É sério? Eu não sei se eu tenho essa capacidade. Não, mas eu não sei se eu tenho toda a sistemática, a capacidade. E o pior é que as perguntas assim, do programa é tipo assim, a resposta é 1964. E aí o nome é o livro do... Aí, tipo, os caras têm que fazer... É, mano, seria 1984, 84, né? Na verdade, é 94 que ele falou. É, Tri, você, qual categoria você gostaria que existisse no programa... Oh. Agora que você é a nossa grande perdedora, né? Geral. De novo, uma bela metáfora da minha vida. Perfeito. Eu votaria em desmembrar essa categoria de cultura inútil internet e deixar uma só pra internet e mais especificamente uma só pra memes, porque memes são a resposta para os problemas da humanidade. Só isso. Eu tenho uma também, cabeça. Fala, Seja. Você é pode uma também pedir que o ouvinte, quiser. Na verdade, falou também. É uma sobre sobre o Projeto X Podcast. Uma que só você ia saber responder. Ah, sei lá, o número do podcast, quem que tava, qual era o tema, né, os participantes. Quem editou o podcast sobre, sei lá, Harry Potter da zoeira? Quem editou o caixa de entrada do podcast e tal, pô. Seiji. essa estaria dentro da categoria muito fácil. Essa é muito fácil. Mas então é isso, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Peçam, chorem, implorem por mais Projeto X Cabeça Quiz, que é esse programa maravilhoso. E vamos agora todos fazer uma fé. Vamos todos agarrar nossas mãos e torcer para que ninguém tenha menos pontuação que a Dri. Meu Deus. Porque isso realmente será bonito para os anais do Projeto X. Com certeza. Agradeço aos meus dois participantes, minhas duas cobaias aqui. Agradeço ao Jim pela emoção no final de quase estragar o programa. Vamos combinar? Esse tipo de programa é legal por causa da emoção. Não, ou é por causa da emoção, ou por causa da palhaçada que os caras passam como levar torta na cara. Infelizmente não podemos ter torta na cara. A gente até pode ter, mas não combina muito, sabe? Maldita tecnologia que nos impede de fazer isso. Ah, troca. Agradeço ao Seiji novamente por ser o Seiji todo, ser o oráculo de informações ou não desse programa. Tô sempre aqui. E claro, agradecendo ao Kiba, que funciona como minha parte técnica e me ajuda a fazer perguntas impossíveis aos nossos participantes. Agradeço aos ouvintes, muito obrigado e até o cast da semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Falou, tchau. Sejam bem-vindos ao Caixa de Entrada mais rápido da história do Projeto X. Eu aqui, Lucas, com o Seiji. Oh, yeah. E, bom, você que escuta nosso podcast pelo feed, pelo iTunes, qualquer agregador de podcast, você pode acessar nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Isso, mande e-mail para a gente no contato@projetoxpodcast.com.br. Também estamos no Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e o nosso grupo também no facebook.com/groups/projetoxpodcast. E siga a gente no Twitter no @projetoxpodcast. Também temos as perguntinhas que vocês podem fazer para nós e nos ajudar no cast de aniversário. Temos o link do esc.fm/projetxpodcast e o mipergunte.com/projetxpodcast. Seja os recados da semana. Bom, dois recados muito importantes. Saiu a semana passada o Projeto X Playlist número 65 sobre Opening de Animes Parte 2. Link na postagem. E o segundo recado, saiu um podcast chamado Alexandre Sena Show, edição número 8, e nele tem um quadro chamado Giro pelos Podcasts. Lá ele recomendou o Projeto X Podcast, que era muito legal. Valeu por toda essa recomendação. E o Alexandre Sena, obrigadão. Muito obrigado e escutem aí. Bom, os e-mails são pouquíssimos e-mails, na verdade são dois, muito rápidos, muito curtos, então é isso aí. Vamos... Um e-mail e um comentário, vamos lá. Isso, e-mail e comentário. Vamos lá, o primeiro e-mail do Rafael HQ, primeiro e único, né? Parabéns por mais um excelente cast pessoal do PXP. A coleção Vagalume resgata minha fé nos livros. Vou explicar. Quando eu era criança, a professora me obrigou a ler um livro horroroso, que basicamente era a história de um passarinho preso na gaiola, que na verdade tudo não passava de uma metáfora para a vida. Cara, eu entendo. A que eu li era de um macaco preso num caminhão. É mais ou menos a mesma parada. Tinham bananas explosivas. Ok. Mas eu entendo esse trauma. Isso matou a minha vontade de ler e só fui recuperá-la com a coleção Vagalume. Mas, infelizmente, isso ainda se repete até hoje, onde temos escolas que obrigam crianças de 12 anos a lerem Machado de Assis. Cara, é louco. Eu sou totalmente contra isso, mas tudo bem. A gente segue e leitura obrigatória tá aí pra isso. E ficou muito boa a playlist de abertura de animes parte 2. O próximo cast será de Cabeça Quiz. E aí, G? Sim, tá certo, Cabeça Quiz parte 2. Bom, Rafael HQ, muito obrigado pelo seu e-mail, um abraço no coração. Pois é, próxima mensagem, só um comentário do Rafael Tyra, né, que ele escreve assim, né, sobre um feedback, sobre o Jun Podcast, sobre série Vagalume. Bom, ele fala assim, ó, deve ser difícil completar essa coleção, tem em torno de 104 livros. Bom, tem coisa pra caramba mesmo, viu? O mais recente foi A Chave do Corsário de 2010. É, realmente eu não sei, eu não li, eu não conheço, mas deve ser isso mesmo. Eu só acredito. Também, ele fala que o Arano 6 foi lançado em 43 e relançado em 73 para fazer parte dessa coleção. Assim como alguns outros livros também que são antigos e foram relançados, né? E por fim, ele fala que teve também a Vagalume Júnior, com livros de 99 a 2009, com um total de 25 livros. É, realmente, isso aí é mais literatura infantil, né? A Vagalume Júnior. Mas também tinha isso, é verdade, cara. Bem lembrado, Rafael Tara. Valeu por todo esse comentário. Muito obrigado, Rafael Tara, pelo seu comentário. Um abraço no coração. Bom, Seiji, finalizando aqui o caixa de entrada mais rápido de todos os tempos, vamos para as dicas. E as dicas da semana passada, quais foram, Seiji? As dicas foram Silvio Santos, Tolkien e Babaca, né? Por quê? Porque o podcast que vocês acabaram de escutar, o Cabeça Quiz Parte 2, tem tudo a ver com isso. O Silvio Santos, um famoso apresentador, né? Também conhecidíssimo com seus game shows, né? O cara que não envelhece nunca, imortal. Oi, é. Tolkien tem a ver com o recurso que eles usam num programa chamado Sage Tolkien, minha vez, né? Ou melhor, que eles usam errado. Dessa vez, acho que usaram certo, tá bom? E, por fim, Babaca, homenagem ao apresentador desse game show, né? Que vocês acabaram de escutar, o senhor Cabeça. Babaca querido aqui do Projeto X. Ah, tem tudo a ver, então. Cabeça Quiz Parte 2. A gente tá colocando essas dicas rapidamente pra não ter sofrer censura na parte do Babaca, que ele vem e fala, não, porque eu sou a lei. E aí a gente já sabe como é, né? Bom, então vamos acabar rápido, né? Porque antes que ele apareça e remova a censura aqui, e aí não tem liberdade de expressão. Bom, as dicas pra próxima semana são Fassbender, Jackman e Singer. Olha aí, eu não manjo nada. Eu quero um chute de uma resposta ampla. Uma resposta ampla, não algo restrito, tá bom, galera? É isso aí, que você é mais rápido de todos. A gente só passou aqui pra dar um abraço, né? Que homenagem, né? Cara, que felicidade. Só que não, queria algo maior. Ah, tudo bem, a culpa foi nossa dessa vez, né? Gostando de ler mesmo. Ah, não pode acertar sempre. O editor fica feliz, mas fica triste também. É, bom, fazer o quê? Justo. Bom, muito obrigado por nos escutar até aqui. Bom, nos vemos em breve, eu acho. Bom, eu já tô na próxima semana, então. Ah, eu espero estar sempre aqui no coração de vocês. Um abraço a todos. Falou, galera. Decaído.